Sandra 305 no solo 50, táxi à direita, mantendo a minha escuta. Libere aí na taxiway Eco. Após ingresso e Alfa, chame antes da Juliette para ingresso no pátio 1. Eco e Juliette para ingresso no pátio 1, chamar antes da Juliette, da 305. Estou confirmando, é, libera na Eco, após Alfa, chama antes da Juliette, ok? Da intensidade de clareza 2. Eco e Alfa, chamar antes da Juliette, 3305. Agora sim. Chané 6313, livre decolagem, 190 grau, 04 nós. Esse ano, 6313. E fora, companheiro. Salvador, Papa Romeu Whisky, Serra Mãe, Proton Ponte Espera, 1-0 pronto. Danone 3325. 288-3325, obrigado. Alinhar e manter, pistão no zero. Salvador, eu sou 4209. 4209, Confins, 360, aguarde de cópia. É, só confirmando, é da Elda, depois Leda, né? Afirmo, da Elda Bridge. Claro. Xené 6313, decolado 52, chame o controle 198, bom dia. 198, boa noite, valeu. Salvador, boa noite, Xané 63, ano 3, na Dael, 1200 pés. Xané 63, ano 3, boa noite, contato radar, subiu 360, sai da Dael. Dael, dá pra gente? Após 2000, está autorizado. Após 2000, direto, gente. Salvador, é o 3305, antes da Juliette. 3305, ingresse pela Juliette, o portão 07. Juliette, 07, 3305. Realizador, já visual com a pista, o voo 1076. Corro no 076, completo de aproximação, torre 1986, dúvida com pouso. 86, agora no 076. Corro no 889, Recife, 1288. 288, boa noite. Boa. Tudo isso a 2 mil pés, o ajuste no 05, está livre LS, reporte estabilizado. 2 mil, reporte horário estabilizado. 2, 4. Torre Salvador, o gol 1076, uma milha para o externo, trem baixado e travado. O gol 1076, continua a aproximação, aguarde livre pouso, 190 graus, 04 nós, 1015. Aguarde autorização de pouso. Ô capa, aguardando autorização de pouso, gol 1076. Agora no 076 190 4 nós. Tive pouso, gol no 076. O Papai Romeu Whisky Sierra Mike decolado ao 56, controle em 198, bom dia. 198 Whisky Sierra Mike, uma boa noite, muito obrigado. Mais controle. Salvador, é o TAN 3305, gentileza, o respectivo aí para Recife, autorização. Gente, prepare Puca Aracaju e aguarde cópia, 3305. Puca Aracaju, aguarde no próprio TAN. Goro 076 no solo 58, táxi Alfa, primeira direita, táxi Alfa, chame antes da Juliette. Serra Mike, tu na escuta da torre? Whisky Serra Mike na escuta? A Mike está na escuta do controle? Afirmativo, Papai Romeu, Whisky Serra Mike. Então, 360 em contato, saída da El, Whisky Serra Mike. Azul 4209, copia? Copia. 360 com fins, decola da 10, curva direita, da El Leda, após Leda, direto Bridge. Em Bridge, prossegue na Upper Zulu 16. Acione 5453 e o controle em 198. O Azul 4209. 4209, ciente autorizado com fins, número 360, Leda Bridge, Upper Zulu 16. Suíça da El. 5453 da Ok, da El Leda Bridge, ok? Da El Leda Bridge, a subida, chame pronto, puxa acionamento. Da El Leda Bridge, gente. Localizador 6224. 6224, complete aproximação, torre 1-9-8-6-12, com pouso. 18-1, 18-1, confirma? 18-6, né? Boa noite. 6-12. 4, livre pouso, 180 graus, 03 nós. Livre pouso, TAM 3305, cópia. TAM 3305, para cópia. Colo 076, tá livre ingresso pela Juliette, portão 6-12. Ingresso pela Juliette, portão 6-12. Chegou, copiou no 076? Negativo, tá livre ingresso pela Juliette, posição 06. É clareza intensidade 1, ok? Tá. Por gentileza, cheque o rádio, clareza intensidade 1. Paciente. Romeu, Whisky Serra Mike, Recife, 1288. Recife, 1288, Whisky Serra Mike, uma boa noite. Igualmente. 130 a bordo, 4 horas e 15 de autonomia, confim. 130, 4 e 4 horas, confim, é isso? Afirmo. Taxa à direita, chama no ponto de espera pronto, 1015 altímetro, web 6747. Taxa à direita, vai chamar o ponto de espera quando pronto, 7747. Os 305 está na escuta para cópia? Baixo, Salvador Mike, Hotel Mike. Mike, Hotel Mike, prossiga. Mike, Hotel Mike, chamou a torre de controle? Correu, 6747 está pronto no ponto de espera. Alinhar e manter, 6747. Alinhar e manter, 6747. Oxenéia 6224 no solo 0004. Táxi à direita, na minha escuta. Após Alfa, chame antes da Juliette. Direita na sua escuta, após Alfa, chamará antes da Juliette 6224. Correu na prodidora, para interceptação, já tem o campo à vista. Boa noite, Europa 083, proceding na Lagoinha, descending to level 1, Smart 0. Europa 083, Skok Island, cleared both arrival, descend 4,000 feet, Kenneth 1015. Kenneth 1015, Pierre Bond arrival, descending 4,000 feet, Europa 083. Rio 5972, reporte estabilizado. Chamada estabilizado. 6747, livre decolagem, 150 graus, 04 nós. Livre decolagem, aumento, 747. Informação, Torre 1-9, meia dúzia, bom pouso. 18, meia dúzia, até daqui a pouco, obrigado. Torre Salvador, Rio 5972, final, cabeceira 1-0, já baixado travado. Ok, 5972, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, vento de 160 graus, 04 nós. 160 com 4. Salvador é o 4209, puxa acionamento. Portão 8, semitaxi, 4209. Toma atrás. Rio 5972, agora liberada a pista, pouso autorizado. O vento permanece. Gente, liga o pouso e para informação, passando o estágio no presente momento. Gente. Antes da Júlia, tio. É a 224. Pela 224, autorizado ingresso pela Índia. Portão 01. Índia 01, 224. 6747, decolada ao 06, controle em 198. 119.8, bom dia. 198, obrigado, bom saber. Tan 3305, pronto, cópia. Muito bom dia, web 6747. 6747, contato radar, voo 340, após 2 mil pés, direita, direto dela. Vai subir pra... Confirme? Após 2 mil pés, curva à direita, direto dela. Após 2 mil, direto dela, 6747. Voo 074, Guarulhos 360, aguarde cópia. Guardando, voo 074. Qual é a rota que o senhor tem na sua navegação aí, no 074? É a Perícia 50, mas se puder ser pela, por dentro, a Perícia 58, confirma, agradeço. Pode sim, se o senhor, desde que o senhor faça um CHG. É, agora vai ficar complicado fazer o CHG. Então vai copiar na rota que tiver da repetitiva. Ok. Prepare da El Leda Bidev e aguarde cópia. Graças. Rio 5972, o solo ao 09, táxi pela direita, chame, mantendo a minha escuta, táxi à direita, mantém a minha escuta, ingresse alfa e quilo para o pátio 3. Está ligando agora e vai manter a sua escuta para o pátio 3. Salvador é o Bono 074. Prossiga. Só confirmando a navegação que eu recebi agora. Consta Leda, Crate, Apesuluno 4, Grupo e Apesuluno 6, Brava do Posto 3. Ok. Só um minuto então para a cópia, eu vou chegar com o centro Recife, ok? Ok, graças. Táxi 4209. 1109 a bordo, 2 horas e 50, Galeão. É, 109, 2 e 50, Galeão, é isso? Afirma. Tá livre o táxi. Juliette Alfa, ponto espera, chame pronto para decolagem. Altímetro 1015, o azul 4209. Juliette Alfa, chamando. Jet 6747, Recife, 1288. 1288, obrigado, bom serviço. Obrigado, igualmente. Europe 083, descend 2000 feet, Canet 1015, cleared final ILS, report established. Clear final ILS, runway 10, descending 2000 feet, Canet 1015, we call you fully established, Europa 083. Golo 074, copia? Golo 074, copia. Ok, nível 360 para Guarulhos. Decola da 10, curva à direita, subida da El, Leda após Leda, direto Krat. Upezuluno 4 até Gruf, Upezuluno 6. Belo Horizonte após conforme roda do plano. Pistão no zero, curva à direita. Acione 5445 e o controle em 198. Fogou no 074. Fogou no 074, autorizado nível 360, Guarulhos, decola pista 10 com curva à direita após. Saída da El, canção Leda, após Leda, voa craque. Apesuluno 4, grupo, Apesuluno 6, Belo Horizonte após conforme roda. O código 5445, controle de saída 1998. Correto, chame pronto. Chamará, está na meia dúzia. Pronto, o próximo ponto de espera é 4209. Alinhar e decolar, vento 150 graus, 04 nós, azul. Ele decola, azul, 4209. Rotan 3305, tá na escuta da torre? Afirmativo, prossiga. Eu fiz várias chamadas aqui pra cópia, ok? Ok, tá na escuta agora, prossiga. Azul 4209, decolado aos 15, controle em 198. 98 Azul 4209, boa noite. 3305, autorizado Recife, nível 330, uniforme Whisky 58. Pista 10, curva esquerda. Subida Puca, transição Aracaju. O controle em 198, aciona 5447. Aprovado 330, por isso 58, decolada 10, esquerda após Puca, Aracaju. 5447, controle 198, tá 3305. Chame pronto. Demora. Estabilização de localizer, Ropaciro 83. Ropaciro 83, complete final approach, call tower 118.6. Complete approach, switching with tower 183, good day, Ropaciro 83. Tower 118.6. Autorização Aracaju, nível 210. Tem 190 já aprovado, aceita? Aceita. Ok, prepare Puca, jamo após jamo direto e aguarde cópia. Puca, jamo, jamo direto, aguarda. Salvador Tower, boa noite, Europa 083. Europa 083, clear to land runway 10, wind is 150 degrees, 05 knots, check your landing gear. Gears down and lock, clear to land runway 10, Europa 083. Chanel 6224, copia? Prossiga. 190 autorizado Aracaju, pista 10, esquerda, Puca, jamo, após jamo, direto, 5457 o transponder e o controle em 198. Autorizado Aracaju, nível 190, Puca, jamo, jamo direto, levado ao 10, transponder 5457, 198, controle, o canal 6224. Chame pronto. Chamará. Salvador 4209. Sala 240 por 10 minutos. Está livre. Não. Boa noite.